3601 para o site, aproveite o quarto galeão, 4 horas e 16 minutos. Para 3601, o site via parte principal, em de alta até o ponto de espera da 110, ponto de espera reporta pronto, ajuste 1010 agora. Ajuste 1010, 4 e de alta para 3601. posto Salvador, está 3601, no posto Espera 010. CAN 3601, autorizada a linha de decolar, pistão 90, vento 070 graus, 4 nós. Livre a linha de decolar, capitão 90, CAN 3601. Detonador 52, controle 1, 20, 8, 1, 20. 120.8, então 3601, bora. Controle Salvador, bom dia, tá 3601, deixa da Daniel. 3601 no contato radar, vigilância 360. Falei 360, pode rodar a Zé. Tá 3601 autorizado, guarda pro Adel. Pro Adel, tá 3601. Salvador, então 3301 vai passar da El. Após da El, pode voar direto ao bridge. Mantenha ainda o perfil da subida, o TAM 3601. Chame o centro Recife 13325, alternando 1251. Solicitação direto com o mesmo. Chamar Recife 13325, alternando 251, o TAM 3601. Bom, Oceaner 62, bom? 6251 chamando a torre para cópia, Guarulhos 360. Partiu, querido. Autorizado Guarulhos, nível 360, escola da 110 com curva direita, fechando a saída da El, Leda, após posição Brigue, onde intercepta Pedro 16 e segue conforme a rota do Bandido. O controle em 120, décima 8, direciona 5536 no transponto. Partiu, autorizado Guarulhos 360, decola para o sul da El, Leda, Leda, Brigue, Brigue, apertou 16, conforme a rota do Bandido, 208 é o controle. 3 mil, transponder, 6251, gate 7. 6251, portão 7, chama pronto, espécie, senhor. Amarelo, 6251.